adianta me pedir agora pra ficar. Dividir o mesmo teto com você não dá. Nossa casa não é mais um lar. Tô mudando agora o número do telefone. Vou derreter a aliança pra pagar seu nome. Aproveita, deixa e some. Cansei do papel de trouxa. Descobri a sua traição. O que é seu tá guardado em caixas de papelão. O caminhão de mudança já tá te esperando. O motorista já tá buzinando. Pegue suas coisas que estão todas lá. Sua geladeira e o seu sofá. Caminhão de mudança já tá te esperando. O motorista já tá buzinando. Deixei minha foto pra você lembrar. No meio do caminho você pode chorar. Vai chorar no ombro do motorista. Ai, ai, ai, ai. Vai chorar. Vai chorar no ombro do motorista. Ai, ai, ai, ai. Vai chorar. Isso é FS, hein? Pra trazer o caminhão de mudança, tá M. Thiago. Prazer imenso, Pai Vericão. Bora defender a mulherada, vá. Ah, Thiagão. Obrigado, carinho de vocês. Não adianta me pedir agora pra ficar. Dividir o mesmo teto com você não dá. Nossa casa não é mais um lar. Tô mudando agora o número de telefone. Vou derreter a aliança pra pagar seu nome. Aproveita, deixa e some. Cansei do papel de trouxa. Descobri sua traição. O que é seu tá guardado em caixas de papelão. O caminhão de mudança já tá te esperando. O motorista já tá buzinando. Pegue suas coisas que estão todas lá. Sua geladeira e o seu sofá. Caminhão de mudança já tá te esperando. O motorista já tá buzinando. Deixei minha foto pra você lembrar. No meio do caminho você pode chorar. Vai chorar no ombro do motorista. Ai, ai, ai, ai. Vai chorar, vai chorar no ombro do motorista. Ai, ai, ai, ai. Vai chorar. Avião partiu. Não adianta chorar, não. Chora não, Time Thiago.